smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição 79 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Só na chinelagem! Pura chinelagem! Muito bem, começando mais um programa, na minha frente, Álvaro Campos. Sou eu. Na minha diagonal direita, Léo Miranda. Oi! E do meu ladinho, com a mão na minha coxa, Borbs. Ai, que gostoso. Vejo uma pequena emissão. Vou amar uma azeitona. Não sei, estou em dúvida. Estou olhando fixamente para a sua azeitona. Sai pra lá, cara. Ok. Muito bem, a edição. Mais uma vez, faremos um podcast de retrospectiva da década. Fizemos sobre comédia. Né? A gente teve uma ideia da galera votar e tal. Tá abortado, aquela votação vai pro lixo, porque eu me recuso a dizer que American Pie 2 é o melhor filme da década. Muito bem. Pelo amor de Deus, né? Então, acabou. A gente deixa... Isso que dá a democracia, velho. É, democracia é um problema. Dá o poder na mão do povo, dá nisso, cara. É, exatamente. Mas também, eu já fui. Democrático. Nós também temos nossos telhados de vidro, né? Também Léo temos. Gosta de sinais. Por exemplo. Eu também. Sim. É só que eu já sei que vai ter porrada. Né? Você vai ouvir. É porque eu canso. Você vai ouvir a respeito disso. Porque eu canso da metade pro final, então eu já vou esculachando agora enquanto tô com energia. É isso aí, mas antes de falar sobre ficção científica, vamos aos recados e aos e-mails da semana. O mais importante de todos eles, talvez. Não, não é, mas enfim. É, finalistas para ser o quinto elemento por um dia. Aê! Olha! Opa! Tudo bem. E selecionamos aqui 5 finalistas. Quem só fez os finalistas tem que ter mais tempo, né? Porque ninguém vai votar nisso. Mas vamos dizer as 5 pessoas que têm possibilidade de vir aos nossos estúdios gravar uma edição do podcast de cinema. Que legal, né? Sim, que maneiro. Mais maneiro porque estúdios no plural. Aos nossos estúdios. Você vai rodar com o cara na MTV? Eu não vou, não. Ele vem, grava, dou bom dia e vai embora. Eu não vou ficar mostrando estúdio essas porra, não. Estúdio no singular. É isso. Muito bem. São os finalistas são Marcelo Borelli. Sim! Palmas para ele. Sim, senhor. A justificativa é compra de votos. Deixou aqui hoje, quarta-feira, o dia de gravação do podcast, um pacote com 5 DVDs, tudo baixado ilegalmente na internet. Muito bem, é isso aí. Cara, é o melhor presente que você pode dar pro cinéfilo. Adoramos. Isso eu quero um porquês. Adoramos. Vocês somem com isso, eu não vejo nada. Depois a gente divide depois. Pô, assim, foi a mesma coisa que você falou no último, né? Cara, o último tá aqui comigo, velho. Certo, tá. Quem ficou ali, Alves Ben Stiller? Ah, porra. Muito bem. O outro finalista, Edson Castro. Palmas para Edson. Parabéns. Ele mandou e-mail recentemente com uma belíssima fotomontagem de Snake Plissken. Puta que pariu, eu tenho meu voto. Já entrega. Já entrega. Por isso que ele está aqui. Eu nem vi isso. O terceiro finalista, Tuane. Olha só. Porque ela é gatinha, porque mandou uma foto com as plaquinhas com nossos nomes, exatamente. Né? E porque o pessoal do podcast suecado desafiou a gente, cara. Eles falaram, a gente tem a Tuane e vocês não. Vamos ver então, meu irmão. Vamos ver. Eu sei que vocês gravam tudo pelo Skype, ela vai ter que vir verdade. Aqui. Muito bem lembrado. É verdade. Mas o finalista, Eden Ortega, aquele que apresentou uma gatinha para Álvaro Nur. Cute. Opa! Para mim é para você. É para mim. Ele apresentou para mim, mas o tipo, ó, mostra pro Álvaro. Você é um loser. Ela é muito gatinha para você. A menina continua virgem e intocada. Né? A gente não fez nada em direção da menina. Nada. Nem um oi. Nem um olá, nada. Mas teve uma menina que antes que apareceu no Orkut esses dias, adicionou eu, adicionou o Léo, não sei se adicionou vocês. Quem? Também. Alice, dizendo que fez Orkut só por causa, sim, do podcast de cinema. Sim. E ela é mó gatinha, cara. Mais pessoas deveriam seguir esse exemplo. Exatamente. Faça, você não tem Orkut, faça Orkut só pra estar na comunidade de cinema, se for gatinha. Por exemplo, mulheres gatinhas anexando a gente. Não, meu amigo. Peraí. Minha esposa ouve isso aqui, peraí. Todo o mundo cagaço, casado. O cagaço! O Rufo fica na mão, velho. Esse programa de evoluir. Nós poderíamos falar de prostitutas aqui, acompanhantes de luxo no cinema, não podemos porque ele é casado. Não, isso é uma desgraça. Eu tô de fora, mano. Não, sei. Tá, muito bem. O outro finalista, Maicon Gonçalves, toma palmas para ele. Sim! O na verdade, eu diria que o avô dele é o finalista. Tinha um avô dele, o Maicon lá. Enfim, uma dessas cinco criaturas será o quinto elemento. Mas aqui. Carlinha, sobrinha de Nuno Léo Maia, não. Ela não concorre, ela não quer participar. Ela não quer participar? Acho que ela não é de São Paulo. Não, ela é de São Paulo. Ela é. Ela vai pra Santos. Ela é de São Paulo. A Carla, eu mais uma vez não consegui tirar a mensagem do seu tio e agora temos um agravante. Não, depois meu só... iPhone quebrou! Ei, palmas! Se você aí, olha, aconteceu há 15 minutos, não sei nem como eu tô conseguindo falar. Meu iPhone, eu recebi ele há uma semana e meia. Depois tava de apaixonado. 15 dias de espera. Depois de 15 dias de espera. Descendo a escada para gravar o podcast, correndo como um alucinado, como eu sempre faço pelas escadas da MTV, ele caiu do meu bolso e quebrou. Quebrou a parte de cima. Se você aí sabe aonde eu posso trocar isso em São Paulo, me informe. Muito bem. Por favor, a tela. Isso é muito vergonha. Se alguém quiser fazer faxina de graça no Rio de Janeiro, mas depois, inclusive. Vamos ver isso pra descarregar o áudio do glorioso Homem de Tu, porque, né? Eu não consegui descarregar, cara. Não, fundamental. Ô, Carla, manda por e-mail pra gente, acho que é mais fácil. Ela não consegue também tirar do celular. Situação, né? Mas só se depois eu dar o meu celular, ela manda e eu consigo, né? Se não for o caso. Mas enfim. Isso, pode ser também. Ou eu encaminhar a mensagem. Pode ser também, né? Olha só. A gente não é muito inteligente. Mas entendeu o Juscelino? Opa, pelo menos isso. Ou não. Mais um recado importantíssimo. Prêmio Podcast 2009. Muito bem. Sim, já estamos em primeiro lugar. Para com essa porra de palma. Bate-palma em 2 minutos. Porra, para com essa merda de palma. Palmas para o Chilique do Álvaro. Eu tô suando na porra do subaco. O estúdio tem ar-condicionado. Fica batendo palma, eu quero ficar parado. Você já votou, Álvaro Campos, no Prêmio Podcast? Já votei. Ah! É difícil ou é fácil? É fácil, é muito fácil. E tem algum motivo para o ouvinte não votar no podcast, Álvaro Campos? Nenhum! O ouvinte deve fazer o quê, Álvaro Campos? Oi, Silvio! É muito fácil, é muito fácil! Ele vai entrar no nosso blog... O que ele tá gritando, cara? Eu não sei. Ele tá com... É o melhor que eu posso fazer de Silvio do Lombardi. Nossa! Oi, é o Lombardi! Eu achei que era o Raul Gil! E os gestos eram do Sérgio Malandro. Vocês já foram mais irmãos. Já colaboraram mais. Mas enfim. Muito bem, o fato é que estamos no primeiro lugar. Sem aplausos. Sim. Ok. Estamos no primeiro lugar, estamos em segundo na classificação geral. E agora temos um novo objetivo. Exatamente. Que é ser o campeão de tudo. Né? O campeão todos geral. Os o podcast mais votado de todo o prêmio. Ambição é uma aposta, né? Ambição. A gente só queria ganhar a nossa categoria. Agora a gente quer ganhar. Não, mas, cara, em 2 dias a gente pegou 70% das votações de cinema. Então agora, cara, é ir além. Tem que passar além. Estamos dando baile na concorrência. O segundo colocado é o SOS Hollywood, do Barretão, que mora em Los Angeles. Tem acesso às celebridades... As maiores celebridades do Brasil. Isso do Brasil, não. De Hollywood. É verdade. Do Brasil. Aí ele ultrapassa a gente de volta. Não, passa na Baiana, sim, porque eu acho que nosso objetivo é promover a podosfera brasileira. Oh, que bom. O nosso terceiro ou quarto objetivo é esse. Então, cara, se você nunca ouviu, o SOS Hollywood é um podcast completamente diferente do nosso, muito mais sério. Sim, ele não tem graça e assume isso. Mas é muito legal. Eu ouvi todas as edições, sou um ouvinte do podcast. Mas, Barretão, come poeira aí, cara. Chupa. Esse excesso de agressividade. Ele é amigo de bordo. Amigo de bordo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Então chupa, filha da puta. Nós temos a máquina a nosso favor. Sim. Outro recado, na verdade, não sei se tem algum recado do Judão, Borbis. Não, no momento nenhum, Judão. É só acessar Judão, muito bem, obrigado. É isso aí, acessa Judão. E o último recado, lembrando do blog do JC, que já faz parte do nosso programa, estará no final do programa mais uma vez. Que concorre como variedades no Prêmio Podcast. Exatamente, então vote também www.blogdojc.com.br. Eu queria fazer justiça, semana passada a gente só falou do JC, que é, segundo o Álvaro Campos, o salvador dos... Exatamente, o Messias do podcast. O Messias do podcast. Levará ao sucesso absoluto. Mas recebi uma mensagem aqui de Alexandre Nerdmaster, que participa do podcast do blog do JC, do JCast. Mas só essa JCast de uma vez. Bem mais fácil. E ele diz o seguinte, só queria lembrar a vocês que o blog do JC tem um time de colaboradores que merece ser citado, além do JC. A equipe é formada por ele, Alexandre Nerdmaster, Helena Helenita Souza, Fabrício Fio Lopes, Alex Wiss. Alex Wiss, só? Vini Raptor. Vini Raptor. Nossa, velho, esse nome aqui me fuder. Qual é? Hider Jeff. Hider Jeff. Hider Jeff. É você mesmo. Hider Jeff Lopes. E Paulo PC Camargo, a equipe completa do blog de JC, que é muito legal e que concorre também ao Prêmio Podcast. Então, vote. Certo? E no final do programa, drops do JCast. E antes dos nossos e-mails, vamos lançar uma pergunta no ar, sem pretensão nenhuma. Sem pretensão? Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão? Se você pudesse fazer um programa sobre cinema, quadrinhos, cultura nerd que a gente gosta, na MTV, como que seria esse programa? Hein? Como você quais faria? Quais quadros teria? De Spirock. Nós estamos aqui fazendo pesquisas. Exatamente, para os amigos nossos. Para os amigos nossos. Não sobre, podemos dizer quem é. Atenção. Porque possíveis DJs novos muito gatos. É verdade, muito gatos. Eu penso, cheirosos. Eu repenso na minha orientação sexual quando vejo esse rapaz pela manhã. Eu fico tentado. Azeitoninha ali. Animado. Muito bem, então, cara, mande sugestões aí. Como é que seria um programa que você gostaria de ver na MTV? O programa que não existe, certo? E o último recado, nosso e-mail, como sempre, podcastdecinema@mtv.com.br. Se você quiser, faça como essas pessoas aqui. Que maravilha, é imprevisível, né? Tudo pode acontecer nesse momento. Qualquer frase pode ser entregue aqui nesse momento. Quando a gente vai chamar o... qualquer coisa, pode ir um anão nu no estúdio. Jamais ninguém sabe o que vai acontecer, não. Primeiro e-mail, Bruno Constante. Olha só. Olá, rapazes. Caras, a edição passada foi muito boa, parabéns. Votei em vocês no Prêmio Podcast. Torço para que ganhem. Agora eu vou direto ao assunto. Falem mais do blog da fita cassete. Virou esculhambação. Virou esculhambação. Ninguém escreveu pra gente essa semana. Ninguém entende que é Monty Python. Ninguém entende. O que custa pra vocês? Nada, isso mesmo, nada. O endereço é fácil. mtv.com.br/fitacassete. Digo mais, é o maior blog de fita cassete do Brasil. PS, ao invés de falar que vocês receberam um e-mail de Bruno Constante, falem que veio do @Bruno. Com dois N's. Com dois N's. É isso aí, Brunera. Brunera trabalha com a gente. Você tá na mesa do lado. Você tá ao lado, é o meu grande amigo. Boca, né? Tinha que botar isso no ar. É isso aí. É a mesma coisa fazer mexer de Teletrim, né? Porra do blog de fita cassete. Vamos lá. Mas enfim, vamos lá. Mais um e-mail de Marcelo Borelli. Aí, Bruno, Léo, Álvaro e Borbis, como diria o narrador da sessão na tarde, o estúdio deve ser grande pra aguentar essa turminha da pesada. Oh. Já sabemos que não tem porra nenhuma pra fazer durante as tardes. Ele fica vendo sessão da tarde. Aqui é o Marcelo Borelli, @MarceloHB. Todo mundo quer agora assinar com o Twitter. Antigo ouvinte conhecido de vocês, queria dar parabéns novamente pelo trabalho. Vocês transpiram o cinema até quando falam do quinto elemento, que remete ao filme do Bruce Willis. É verdade. Não querendo comprar voto, mas hoje cedo deixei mais um pacote na portaria aos seus filhados. Não. Então, além dos DVDs, ele deixou um pacote. Não, olha aí. Em vez de a gente bater palmas, eu sugiro que a gente faça o AU, querendo 300. Então, fala de novo a frase. Hoje cedo deixei mais um pacote na portaria aos seus cuidados. Ah, é? AU! Fudeu, aí até o final do programa é isso. Vamos lá. É, inclusive, essa seria outra direção de pauta. A internet na indústria do cinema. O Borbis deve ser mestre no assunto. É uma boa pauta. Fizemos um debate sobre isso na Campus Party. Sim, é verdade. Where? Na Campus Party. Oh my God. Oh, yeah. Is that true? Yeah, Campus Party. Do you know Campus Party? Ok, mais um e-mail. Hoje tem só amigos nos e-mails aqui, porque eu quis agradar os amigos. Carla Maia, de São Paulo. Porque a Carla nunca mandou e-mail, então vamos ler o e-mail da Carla, certo? Palmas para a Carla! Au! Olá, meus queridos! Aqui é a Carla, ou também a sobrinha do ex-homem de Itu, como vocês preferirem. Sensacional. Acabei de realizar que nunca tinha mandado um e-mail para vocês. Triste, eu sei. Enfim, resolvi mandar por dois motivos. Primeiro, já dei uma sugestão para o Ondei de ter um podcast sobre os filmes de Woody Allen. Ele é sensacional. Logo, o podcast também seria sensacional. E também agora estão chavecando ele para vir filmar no Rio e blá, blá, blá, blá, blá. Ok, é uma boa ideia, faremos um dia. É verdade, sim. A notícia de hoje é que a Conspiração Filmes de Andrusha Washington ofereceu 15 milhões de reais. Fiquei sabendo. Eduardo Paes, prefeito, ofereceu mais acho que 2 milhões de reais pro cara gravar aqui. Isso. Quer dizer, o cara... Eu ofereço um milkshake de ovo maltine. Exatamente. E nós trabalharemos herculeamente para trabalhar nessa produção. Vamos trabalhar na produção desse filme? Vamos. Tem conchavo. Tem conchavo. Vamos junto. A gente podia colocar um podcast de cinema no texto de alguma forma, né? Porra. Não, parece um menino ouvindo... É. Tá ouvindo alguma coisa na praia correndo, que você tá ouvindo? Podcast de cinema. Vamos lá. Segundo, Álvaro, por favor, com seu sotaque e sua voz sexy, cante mais uma vez José Augusto para mim. Agora, aguenta, coração! Você inventou essa paixão. Eu te falei que eu tinha... Para com isso, pelo amor de Deus! Amar não é nem abre o olho, pelo menos. E, meu... Agora, aguenta, coração! O microfone, velho. O ouvinte se sentiu lambido, então lambiu o microfone. Lambeu o microfone, literalmente. Carla Maia, finalizando bem é isso, meninos. Um beijo pra todos. Um beijo, Carla, pra você também. Último e-mail. Adilson Amaral. Olá, pessoal do podcast. Meu nome é Adilson, sou arquiteto e trabalho no Rio de Janeiro, terra de Álvaro Campos. Sim. Comecei a ouvir há pouco o podcast de vocês, ele fala que é muito legal e que dá pra dar muita risada e blá, blá, blá, blá. Uma história curiosa. Estava eu e minha namorada curtindo um feriado romântico em Paraty e, como chato que sou com ela, fui mostrar uma turma que transmite um, entre aspas, papo de botequim sobre cinema pela internet. É o que eu consegui definir pra ela na hora. Horas depois, fomos ao centro. É pura adrenalina esse romance, né? Ele em Paraty, tem sol, Paraty. Praia, montanha, cachoeira, estrada do ouro. Meu Deus, o que farei com a minha namorada? Vou botar ela pra ouvir o podcast de cinema da MTV. É genial, é puro romance, rapaz. É puro romance, sexo animal selvagem que esse casal faz. Horas depois, fomos ao centro da cidade para pegar o ingresso pra assistir um filme no festival de cinema que estava tendo lá. À espera do famigerado assistindo ao jogo do meu Mengão numa tela de 14 polegadas em um bar barra sorveteria barra restaurante afins ao lado do cinema. E leva a mulher pra podcast de cinema e vê jogo do Flamengo. Numa TV de 14 polegadas. É, numa TV, puta que pariu. Vejo um sujeito com uma voz muito familiar e um microfone com um M enorme adentrar ao recinto. A mesma voz da manhã do Papo de Botequim que mostrei pra minha namorada. Tive que ir lá conferir. Você é o Bruno Ondei? Sou eu mesmo. Meu Deus! No podcast de cinema? Isso, cara! Eu não falei assim. Cara, eu tava mostrando o podcast hoje de manhã pra minha namorada. Feliz pra caralho, primeira vez que eu me reconheço na vida. Pela voz, pelo podcast. Não, pelo podcast pelo é raro. Podcast, pelo raro, podcast é raro. Você é o cara do podcast... Caralho, sim, sou eu! Sou eu! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Sai fora! Cara, o Adilson, muito simpático, uma pessoa muito agradável. Eu encontrei ele realmente numa sorveteria barra restaurante, barra qualquer coisa lá que eu almocei quase todos os dias em Paraty, porque é o que o voucher me permitia. Cara, um abraço pra você e pra sua namorada, que você não diz o nome aqui. Muito legal encontrar vocês e nada me deixa mais feliz de verdade do que encontrar ouvintes do podcast por aí. É verdade. Olha, é verdade. Fazemos com raça, dedicação. E é isso. Raça e dedicação. Raça e dedicação. E no mais, ele manda um abraço pra todos nós e se curte muito o podcast e sucesso pra gente do Prêmio Podcast 2009. Agilson, um abração pra você, meu amigo. Sim. Certo? Eu também queria ser reconhecido. Ah, e tem um PS. Passa numa sex shop, garoto. Tem pra dar uma variada muito além do podcast do cinema. Ele manda um PS pro Álvaro. O sebo que aparece em Os Buchas existe mesmo, né não? Existe, é no Catete. Agora me foge o nome da rua. Catete, é um bairro do Flamengo. Rima com... e nada. Aí... Sabonete. E aí... Mas existe, é real, podem ir lá. E comprem algum livro dizendo que viram o sebo no nos buchas. Nos buchas, pra dar um desconto quando a gente for gravar lá. Sério, sério. É. Ou você ganha um marcador de livro. Todo sebo dá marcador de livro. Eu costumo usar papel higiênico, porque já tá no ambiente. Ah, que bom, lendo. Pensei que você usava o bidê. É uma criança particular, e eu olhei, cara, esse cara só usa bidê. Esse cara economiza uma fortuna com papel. Mas gastaria com água, né? Foi o que eu pensei, né? Mas tudo bem, legal que você ajuda a economizar. Ficção científica. Cara, vamos fazer a mesma mecânica de sempre. Cada um tem a sua listinha dos cinco prediletos, que pode ser ter repetecos na lista um do outro. E aí a gente defende o seu filme e tal, enfim. Perfeitamente. Quem começa? Uma dúvida. Estou muito duvidoso, estou muito curioso. Bolado. Estou bolado, estou boleide. É o seguinte, qual é o nosso critério de ficção científica? Ok, olha só, realmente porque... isso é uma questão. Por exemplo, geral, X-Men ou Homem de Ferro, é ficção científica? Bem colocado. Nós excluímos. Excluímos porque a ideia é fazer um podcast sobre os melhores filmes de heróis da década. Certo? Então vamos falar agora dos filmes de heróis, senão... Até porque se for fazer assim, vai ter só um filme de herói na lista, sim, né? Sim. X-Men 1, X-Men 2, Homem-Aranha 1 e 2 e... Homem de Ferro. Homem de Ferro. Donald e o Pato. Howard the Duck. Howard the Duck. Mais alguma dúvida? É isso? É falar? Não, só isso. Em relação Eu pensei que ia dar pano pra manga essa discussão. Não, mas... Não, é isso. Não, mas é... Porque, por exemplo, Laranja Mecânica é uma ficção científica pra você? É, mas não é dessa década, né? Não, ok. Mas, lato senso, é ficção científica pra você? Pra mim é. Pra mim não. Ah, pra mim não. Mas é bem discutível. Por exemplo, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. É uma ficção científica? Pra mim não. Não é, mas eu entendo porque seria. Entendo porque seria. Eu acho que os filmes às vezes têm elementos de ficção científica, mas o que diferencia pra mim é que o mote do filme não é a ficção científica, né? Não é, sei lá, robôs ou viagem do tempo ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, o mote do Brilho Eterno é exatamente viagem do tempo. Exatamente. Mas dentro da cabeça do cara, né? Não, total. E Guia do Mochileiro das Galáxias. Não é ficção científica, é comédia. É uma comédia de ficção científica. Aí valeria. Vale. Opa, então tudo bem. Então tudo bem? Então começa. Não, não tá na minha lista. É só pra não. Criar uma polêmica. Peraí, triplei, garoto, triplei. Vem aqui, pá! Vai falar, não falei. Ah! Driblei. Mas vai, começa do mesmo jeito. Eu começarei, então. É meu primeiro filme. Vou jogar seguro. Léo já viu minha lista, não pode ver. Vou jogar seguro. Matrix Reloaded. Matrix Reloaded. Joguei seguro, tranquilo. Segura. Porque seguramente. Eu queria todos nós Beleza. Então. Permita-me defender. Porque Matrix tem que estar numa lista de qualquer coisa ligada à ficção científica. Só que Matrix, o primeiro, é de 98 ou 99. 99. Isso. Então não entrou por uma cabecinha. Ou podia entrar. Porque não, tá, não na podia, década, não, não tá podia. Nos últimos 10 anos. Não. Perdeu pro 2000 ano. Pra cá. Então, como homenagem ao Matrix 1, eu peguei a continuação. Matrix 2 eu acho um filme competente, acho um belíssimo filme de ação. Mas e como... ainda passa todo o conceito que é brilhante de Matrix. De fato, você escolheu o Reloaded ou o Revolutions? O Reloaded, o segundo. Revolutions não. O segundo é aceitável. O segundo. Até porque, terceiro ainda. Devo confessar, eu não sou um homem de ficção científica e pra mim foi duro escolher essa lista. Porque de tudo que eu lembrava, pra mim nada prestava. Aí a minha homenagem é a Matrix, porque eu acho que... O que eu acho do Matrix é o seguinte. Pensando realmente como um filme de ação, até o terceiro eu acho que ele é competente. Tecnicamente competente. O problema é que os segundos filmes pegam tudo que tinha de legal no primeiro filme e jogam no lixo. Sim. Né? Sim. Então, todo, vira um filme de Kung Fu padrão. Exatamente. Não sei, virou se uma joga ficção no lixo. Científica padrão. O segundo ainda mantém alguma coisinha. Mas só porque você cresce a expectativa pra ir pro terceiro. É, sim. É a coisa. Mas do seja filme como de for, a sacada do Matrix é a sacada mais genial em filmes de ficção científica dos últimos 50 anos, vai. 20 anos, 30 anos. Então eu quis. 8, 10. Eu quis salvaguardar isso, trazendo o Matrix Reloaded, mas não vale, porque a gente sempre fala mais dos primeiros filmes e depois cansa e fala pouco. Não, pulemos não, para outro. Muito bem. Esse não vale a pena, mas. Manda, Barbs. Tá, então meu primeiro é de 2008, ano passado, Cloverfield. Cloverfield, também é polêmico. Eu também não curto. Pensei nesse. Eu gosto, cara, eu gosto. Não está na minha lista, mas eu gosto bastante. É um filme de monstro, como há muito tempo não se via, que pegou aquele Godzilla, sim, tacou no bolso, né? Tacou no bolso pra maneira de dizer, porque foi, o que fez foi bonito. Porque também, além de ser o filme de monstro daquele jeito, com a galera com a própria câmera filmando, como se fosse o povo mesmo, se fosse um documentário daquilo tudo, teve a coisa na internet inteira que dava a entender que era realmente algo real. Você vai acompanhar tudo o que acontecia, tem coisas no Japão, tem o site da empresa Tagruato, que eu nem lembro o que é, mas lá do Japão, que seria o que deu origem àquilo. Eu acho que é uma puta ficção científica, porque não é só um filme de monstro, embora o filme talvez seja de monstro, mas a história dele não é só isso. Eu acho que é sensacional. É muito filmes... legal isso, né? Quando o filme se cerca de outras coisas. Né? Agora, recentemente, também o Distrito 9 também fez a mesma coisa. Né? Ele não é puramente ficção científica, né? Não é puramente um filme, eu tô querendo dizer. Assim. Ele é um filme, mas só que tem um universo tem todo um que universo. Envolve, né? Se um dia for fazer um outro projeto envolvendo o filme, você tem um universo gigante. Então, reza a lenda que vai ter uma sequência, mas ninguém sabe exatamente como vai ser. Né? Já tá até começando novamente. Eu acho um dos melhores filmes que eu assisti, assim, todos. De todos os tempos? Filme de monstro começa com C. Sim. Com CL. Filme de monstro que se passa em Nova York é isso, né? Filmados com uma câmera na mão. Tirando o bucho de berro. Mas realmente mas eu concordo, concordo com o Boyles. Eu achei um filme legal, vi no cinema. E a experiência de você ver esse filme no cinema é interessante. Sim. Assim, Eu, quando eu vi no cinema, eu tava acompanhando tudo, até pelo site, acompanha todas as notícias e tal. Aí o que eu tava esperando foi bem. Puta, foi foda. Eu gostei. Muito bem. Em resumo, é isso. Eu acho uma bosta esse filme. Beleza. Só pra jogar. Tranquilo. Bom, é que esse aqui eu vi que tava em comum na minha lista. E eu. Então eu não fiz a pesquisa dele, mas é Filhos da Esperança. Belíssimo filme. Muito também. Bom. Bom filme. Palmas para Filhos da Esperança. Raul! Raul! Raul! Já evoluiu para o Raul, né? Raul. Já evoluiu. Não é Raul? Algo tipo Raul. É um latido, é um rosnado. Para de macho. Sim. Ele é azeitoninha, mas a gente é macho. Então, Filhos da Esperança, você tá com a ficha completa dele aí, onde? Tô sim. Então, tecnicamente, apresente, protagonistas, diretor, etc. Que... Filhos da Esperança! Direção, Alfonso Cuarón, já comandou um Harry Potter, né? Sim, o diretor mexicano, muito sim, talentoso. Sim. O roteiro é dele mesmo, com mais uns pangaré aí, baseado num livro de P.D. James, né? Que é um... No livro... A história do filme é basicamente, num futuro hipotético, 2027, as mulheres viraram estéreis. Elas não podem, ou melhor, as mulheres, né, na verdade. Sim, as mulheres, sim, sim. Elas não podem mais ter filhos. No livro é o contrário, os homens que eram estéreis. Então, livro. Na verdade, no filme não fica claro aonde tá o problema. Se é o homem ou a mulher. Mas enfim, tá todo mundo estéreo. Até porque, sim, a mulher, o homem não tem como ter um filho. E vice-versa, mas... Bom, aí... E vice-versa, não. Estão desenvolvendo uma técnica. Aí, meu amigo, a gente tá fudido, porque nosso papel na humanidade vai terminar. Mas tudo bem, consigo. E aí, o plot do filme é esse, ou seja, as mulheres estão estéreas. E aí, a galera, né, a humanidade começa a perder qualquer esperança de perpetuar a arte, de perpetuar a própria cultura, Sabe, a galera tá pouco se fudendo pro meio ambiente, mesmo, né? Tudo vai pro saco. Se ninguém tem filho, a espécie mora vai acabar. Então, sim, todo mundo sabe que é a última geração, então a galera tá pouco se fudendo, sabe? Ah, pra que preservar o meio ambiente se a gente não vai ter filho, neto, nem nada? E aí, do nada, bom, já vamos falar spoiler porque o filme é velho. Não é spoiler, exatamente. O mote do filme é bem justamente esse. Bom, O Clive Owen é o protagonista. Exatamente. Um ótimo ator, eu gosto muito dele. Sim. E aí também, aparece também. Eu queria ser Clive Owen. Eu também queria ser Clive Owen. Eu também queria. Eu conheci Clive Owen e eu fiquei, tipo, travado. Travado? Sim. Azeitoria? Deu azeitoria. Azeitoria? Não, mas é sério. O cast mais Não, eu entrevistei ele pelo Mandando Bala, lá em San Diego. E ele tava, tipo, essa distância aqui. E eu não consegui fazer pergunta nenhuma pra ele. Sério? Então eu não entrevistei. Eu entrevistaram ele e eu fiquei só ali olhando. Babando. Deixa eu sair com... Babando. Vamos pra Night, junto, que as mulheres, se você não quiser pegar, fica comigo, galera. Você vai, eu faço intensivão pra te imitar, motherfucker. Como é que ele fala, aquelas gírias londrinas? Bollocks. Você ouviu bollocks? Oi? Oi, tudo bem? Beleza? Tudo legal? Fala, foda-se, vamos avante. Não, mas tem isso, bollocks. Ele diz bloody things, bloody hell e bollocks. Tem outra parada que eu saí, eu vi esse filme, eu saí do cinema imitando essa porra, agora eu esqueci. Não há relevância alguma no que eu disse, qualquer merda. É isso aí. O que é legal dizer? E aí, do nada, aparece uma grávida. Cujo nome é Miriam, não é à toa, Maria, a mãe de Jesus Cristo, na mitologia católica. Mitologia católica é foda. Intelectual. Na mitologia católica é a mãe de Deus, né? Ou seja, ela teve um filho salvador ali, que provavelmente perpetuaria a espécie e tal. E a história é meio que levar essa mulher em segurança para um hospital onde ela tenha condições de ter um neném e tal, e depois... Enfim, aí depois... Eu gosto muito de três coisas desse filme, assim, muito. Primeiro, tem umas duas cenas que foram feitas em... Como é que chama mesmo? Plano sequência. Que é plano sequência, consiste em... uma cena gigante, sem corte, numa câmera apenas. Duas maravilhosamente bem executadas, impressionante. A primeira é a do carro, né, do ataque no carro, e a segunda quando eles vão... Dentro do prédio, dentro, né? Dentro do prédio que eles estão fugindo. Maravilhosas cenas, um show de técnica, né, de cinema. Outra coisa que eu acho foda, o Baby Diego, né, que é o último ser vivo, né, o último cara que nasceu, e ele é tipo uma celebridade no mundo do filme. É verdade. É muito engraçado. E já é um cara isso. Velho, já tem, sei lá, 18 anos e é o Baby Diego. É o Baby Diego. E o que eu gosto mais de tudo, Michael Caine nesse filme está espetacular. Ou melhor, Michael Caine é espetacular. Verdade, ele é espetacular. Ele disse que baseou a atuação dele no John Lennon, cara. E ele realmente, ele é meio hippie, maconheiro pra caralho. E ele faz um meio que um tutor. Um tutor, né? Um cara... Ele ajuda o Clive Owen. A galera fugida. É. Que implicações fantásticas. Já pensou se não nascesse mais, assim, tipo, controle de natalidade forçada? O planeta era uma grande suruba, né? Ninguém é de ninguém, não faz verdade, sentido na verdade. É verdade, pense sobre isso. Mas as gatinhas iam acabar, né? Porque ia ficar todo mundo de véia. Por isso, garoto, não pode perder tempo. É democracia. Ela passou na rua, tá com energia, vai. Mas é sério, era a nossa grande chance. Grande chance, a gente ia pra Hollywood, ficava na porta, os caras tinham ranço de bobeira. Agora que você falou, vai ter um filme que vai estrear do Rick Gervais, chama The Invention of Lying. Tipo, não existia mentira, até que um dia ele resolveu mentir. Aí ele chega e, tipo, o mundo vai acabar, vamos transar. Aí ela, sério? Beleza, onde? Aqui ou lá na sua casa, assim? E vai, ele começa a fazer tudo. É uma bem interessante. Sério? Interessante. Que filme é esse? The Invention of Lying. Invenção da mentira, né? Sim. Acho que é escrito também pelo Rick Gervais. Se não me engano, ele dirige, cara. Se não me engano, então, eu acho que ele dirige tudo, né? Ele faz tudo. Preciso ver se o Rick Gervais sabe quem é, né? Por quem não sabe, o Rick Gervais é o cara que criou o seriado The Office, a versão gringa, a versão... Inglesa. A versão inglesa. E ele também tem um seriado que eu acho espetacular, que é o Extras. Que é puta que pariu, muito foda. Ele era o Michael do Office? Ele era... No The Office ele era... ele era o chefe. Ele era o chefe. Eu não sei se ele chamava Michael na versão inglesa, mas enfim. Era o chefe. O que é bacana, só voltando ao Filhos da Esperança, foi um sucesso muito grande de crítica, chegou a ser indicado a 3 Oscars, não levou nenhum. Mas de público, infelizmente, não. Ele custou 76 milhões de dólares e rendeu apenas 69 pelo mundo. E é uma ficção científica meio drama também, entendeu? É. Porque é um filme e triste, um futuro meio obscuro, aquela coisa... Uma distopia. Sabe o que é uma distopia, Léo Miranda? Não. É o contrário da utopia. Olha, sabe o que é uma utopia, Léo Miranda? Bom, aí já... A distopia é um futuro onde tudo é... Né, tudo é ruim. É o inverso da utopia. Utopia é tudo bom, distopia por... É, tá tudo na merda. Tudo na merda. Tudo cagado. Só... Pura chinelagem. Pura chinelagem, exatamente. Obrigado, professor Pasquale. Cara, vocês sabem, mas nossos ouvintes podem não saber. Opa, né? Não, isso é verdade. Eu tô fingindo até agora que eu sei, rapaz. Nem com a tua explicação, eu sabia que é distopia. Mas tô aqui, vambora. Imagem é tudo. The emotion it was electric. And the stars they all align. Eu ia falar do Filhos da Esperança primeiro, mas o Léo já falou. O que eu faço? Eu pulo pro próximo lugar? Pula pro próximo lugar. Próximo lugar. Star Trek. É o podcast Trek. Mais rápido da história, hein? Opa. A galera vai... Vamos rápido. Star Trek. Star Trek. Star Trek. Olha, esse está na minha lista também. A melhor Star Trek, coisa... qual é? Não faço ideia. Pô, como assim? Cara. Ai, meu Deus. Agora aguenta, coração. Você deu pilha e se fudeu. Cara, o Star Trek em 2009 qualquer merda. Opa, desculpa. O Star Trek de 2009, na minha opinião, e na de muita gente, é a melhor coisa a levar o rótulo Star Trek na história. Sim. É, Trekkers ou Trekkies. Trekkies, esse que é mais bravinho. Trekkies. venham pra cima de mim. Me contestem, eu quero ouvir. A série clássica é muito pior do que a versão do J.J. Abrams. A série clássica é chata pra caralho. Opa, caralho. E por isso eu não sabia a musiquinha, porque eu nunca tinha... Eu tentei, juro que eu dormi. Não lembro... É uma das coisas novas, era uma galera mais recente que tava na série, eu dormi, porque meu, não acontece absolutamente nada. Aí você vai no YouTube, você procura vídeos, umas coisas lindas do... Como é o nome dele? Kirk. Isso, do Kirk tretando com um dinossauro, a ET. Mano, é coisa... Cara, é uma coisa horrível, meu. Não tinha como. Aí vem J.J. Abrams e faz o que ele fez, e é foda pra caralho. Pra caralho. É um dos filmes do ano, sem sombra sem de dúvida. Eu só... Cara, eu até pouco tempo atrás achava que era o melhor filme do ano, já não acho mais. Mas, eu acho impressionante no filme o acerto do elenco, cara. Porque a gente pode não ser tão fã de Star Trek, que é nós quatro aqui. O Léo é mais que a gente, na verdade. Eu gosto. Eu não acho a série clássica uma merda. Eu tô puto da vida agora. Mas, cara, pô, você tem que escolher um elenco pra fazer papéis que já existem e pelos quais os fãs têm um carinho gigantesco, assim, né, cara? E aí, porra, o Chris Pine como Kirk tá muito tá bem no papel. Tá muito bem. O... Como é que chama o vilão do Heroes, né? O Siler. O Siler, né? Zachary Quinto. como Spock também. Trouxeram o Sir Leonard Nimoy pra, né, pra atuar como Spock, o Spock velho, quer dizer... Sim. Um filme muito legal, muito divertido, muito bem realizado tecnicamente também. Enfim, um baita acerto do J.J. Abrams, que é um gênio. É um gênio. Eu acho uma bosta, mas quem se importa, meu filho? Vamos embora. Eu ia dizer que o Steven Spielberg foi quem convenceu o J.J. Abrams a fazer esse filme. Eu não sabia disso. Inclusive, ele ajudou o J.J. numa cena. É, o que eu, na verdade, o J.J. Abrams, ele ia ser só o produtor. Aí, quando ele viu o roteiro, ele falou, eu preciso ser o diretor, porque senão ele fica... Eu preciso ser o Kirk. Alguém falou, não. Não é assim que funciona. Não é assim. Então vamos lá, meu voto agora vai pra Eu, Robô. Eu, Robô. Sensacional. Olha só, que singelo. O afro-americano robótico, sensacional. Uma piada que poderia ter um cunho racista, mas não tem. Só até porque ele não é um robô no filme. Ele é meio robô. Ele só tem um braço. Tem um braço mecânico. Não, mas quando ele descobre que ele é meio robô, aí ele começa a suplantar o preconceito que ele tem com outros robôs. É uma metáfora até um pouco parecida com essa do Distrito 9, né? De você aceitar o diferente, só que os segregados são os robôzinhos. Infelizes cabeças de ovo, assim, tudo igual. Até mas não é que eles são segregados, os robôs são robôs. É. Sim, mas os robôs já. Vamos dizer que a sua geladeira é segregada? Não, eu iria além, não! Eu diria que minha geladeira é segregada. Porque lá, na verdade, mas é esse, eu acho que é um ponto de vista interessante do filme. Que define a vida humana? Porque os robôs já tinham a capacidade de raciocinar sozinhos. Sim. E essa era a merda, era por isso que ele gerava tanto preconceito. E aí os robôs queriam ter o direito de decidir sobre sua própria vida e blá blá blá. E aí essa discussão do final do filme, foda-se, queiram ouvir, caguei. Que é aquela coisa do... No final, eles têm a liberdade, eles devem decidir o que precisam fazer com a própria vida, que é a máxima de todo ser humano, é decidir o que fazer com a sua liberdade. E dali eles ganham o status de humanos, mesmo que criados sinteticamente. E essa não deixa de ser uma metáfora da segregação, da divisão e do preconceito. Agora, você já pensou nos robôs que até têm alguma consciência, tal, poder de decisão, mas eles são simplesmente utilitários, tipo um robô aspirador de pó com quatro rodinhas, tá ligado? E se ele tem consciência? E aí ele tem uma consciência. Eu morro de medo de robôs, cara. Você morre de medo de robô? Nossa, mas me assusta robô, cara. Mas você já viu algum robô? Cara, eu vi uma vez no Salão do Automóvel aquele Asimo, lembra o nome? Que parece um astronauta. Que era homenagem ao Asimov. Quem escreveu o texto? O romance que deu origem a esse filme sensacional. Então, aí eu vi esse... Tipo, o que ele faz? Ele... Acho que ele faz embaixadinhas e sobe escada. Mas só de imaginar que aquilo era um... Tipo, ele... Meu, tem duas mãos, braço, perna. Ele anda, cara. Imagina se o bicho vem te acordar com café da manhã na cama. Não é uma pessoa, um robô. Ah, eu acho que eu gostaria. Aí que tá. E se ele resolve te matar? Você tá entendendo? É diferente. Se fosse uma robô. Nossa, coisa estranha. Mas veja por outro lado. Quando os sintozoides, o Visão dos Vingadores é um sintozoide. Sei lá, é uma discussão antiga pra quem lê Vingadores. Ó, tirando. Mas, por exemplo, quando o sintozoide, que é o robô que simula humanos, for avançado o suficiente pra você, por exemplo, comprar no supermercado a cópia da Scarlett Johansson, olha que genial. Olha aí. Scarlett Johansson programada pra fazer o que você quer. Que, aliás, também, agora que você falou isso, o filme Substitutos, que ainda vai estrear com o Bruce Willis, é mais ou menos sobre isso. Imagine você. Pois você programa. É. Ela é viciada em sexo oral. Pá! Você tá em casa. Agora sim. Agora a gente pode conjecturar. Álvaro Campos teria uma boneca inflável na sua casa? Teria? Aí podcast tá chato, mas o brinde é Scarlett Johansson. Eu tô ouvindo um day ali. Pá! Vem cá. Qual o nome da Beatriz que eu falei? Scarlett Johansson, vem cá. Aí, pô. Ah! Prazer no ouvido e prazer lá embaixo. Olha só que loucura. Eu vou sempre pra piada fácil. E a barriga dela poderia ser um forninho, você deixa sua pizza esquentando. Exatamente, né? Puta, que sensação. Ainda mastiga pra você e te dá na boquinha. Temos uma ideia, pô. Isso é meio nojento, né? Tá igual um pinguim. Isso é meio nojento. Não, porque é sem saliva. É, exatamente. Ah, eu pensaria em algo mais prático, tipo porta-copos, tá ligado? Porque, meu, mastigar sua comida é muito nojento, velho. Um porta-copos meio na altura no meio das costas, assim. É. Não, outra coisa seria um porta-copos com o giroscópio pra não derramar sua cerveja. É bem lembrado. Vocês são muito sujos, hein? Vocês são muito... Olha. Eu fui só até o Golden Shower e dei um boquetinho. Só isso. Parei aí, vocês foram. Tudo bem, chega. Temos ouvintes menores de idade. Não, é verdade, perdão. É. Não, mas voltando ao filme, Léo, você gostaria de terminar o seu pensamento? Não. Então, voltando aqui, é um filme sensacional que é baseado no romance do nosso querido Isaac Asimov, que é o grande paladino da literatura de ficção científica no mundo, a literatura de ficção moderna. Foi ele que criou as três leis da robótica? Sim, ele. Quais seriam as três leis? Eu não me lembro. Olha, não vou lembrar, mas sei que uma anula a outra, basicamente. Exatamente. E aí dá um looping e nos... Aí, sim, os robôs não fazem isso. Eu lembro, primeiro, segundo e terceiro. Era não matar os humanos. É, o robô não pode machucar, né? Fazer mal ao humano. Ele não pode se matar, não é isso? Cara, não lembro agora. Eu sei que, tipo, a primeira é uma coisa, mas aí a segunda reforça a primeira e a terceira reforça as outras duas e fica em looping. Assim. Olha só, amigão, Google, três leis da robótica. Sim. Três leis de Asimov. Maravilhosa. Asimov. Ou assiste o filme que ele fala também. O Eu, Robô é um filme que eu acho bastante honesto. Né? Honesto. Sim, ele é justo. Tem uma cena de ação muito legal, que eu acho que é quando ele tá no túnel com aquele carro que flutua. Com o áudio flutuante. Exatamente, o James Bond do futuro. E aí ele tá lá, pum, a mil, e aí começa uma porradaria, o Will Smith sozinho contra 1 milhão de robôs dentro do carro, dirigindo. Não, uma cena que eu gosto bastante é quando ele tá... Estão todos os robôs em fila e ele tá procurando o robô. É uma cena que consegue ter uma tensão, assim. É um robô. Thank you. tá, o meu próximo filme, que também já vi 50 gente, é Serenity. Também, estava na minha lista. Estamos... Muito bem. Serenity do Joss Whedon, que é o criador do Buffy, Angel, Dollhouse. E que teve uma das melhores fases de X-Men no último Sim, tempo. Sim, também. Dollhouse é legal? Alguém já viu Dollhouse? Eu vi a primeira temporada, alguns episódios, e não gostei, achei chata. É? Sim. Que é o mesmo episódio. Enfim, não vem ao caso agora. Serenity, que é o fim da série Firefly, que foi cancelada pela Fox depois de 3 episódios sem nenhum fim. Aí depois de um bom tempo, sei lá quantos anos... Foram exatamente 3 anos. Depois de 3 anos, o Joss Whedon conseguiu o dinheiro e fez o filme que, pra mim... uma vez eu falei isso, mas tipo, agora... recentemente, se for falar hoje, pra mim eu diria até que é um pouquinho melhor que... É melhor que pelo menos a trilogia nova do Star Wars. Concordo com você. Só um filme dentro dos 3. Que se passa no espaço, com os mercenários comandados pelo Malcolm Reynolds. E eles vão lá, passam por vários países, eles são da... Como é que se fala? Planetas? Não, eles são... Não rebeldes. A Aliança dominou... coisa muito parecida com o Star Wars, inclusive. A Aliança dominou o mundo depois de uma guerra e o Malcolm Reynolds, que era que lutou contra a Aliança, vive por uma nave com a nave dele, a Serenity. Ou Firefly? Serenity. Serenity vive pra lá e pra cá, pegando trabalhos não muito legais, digamos assim. Às vezes, não. E chega um dia que o trabalho dele é esconder a River, que é interpretada pela Summer Glau, do Sarah Connor Chronicles. Ela é incrível, né? É, sensacional. E aí, e ela é uma telepata, e a Aliança queria ir atrás dela. E briga que nem uma maluca, né? Sim, da porrada geral. É assim. Bem no final do filme que a gente descobre isso. Spoiler! Que ela destrói a galera, é sensacional. Eu acho que o filme, ele é um filme meio sujo, né, cara? É meio uma pegada também parecida com o Filhos da Esperança, mas no espaço. E é um futuro, todo as naves são meio sucateadas, as coisas tudo meio detonadas. Parece assim, com o Matrix, a galera que vive, os humanos de todo verdade. Todo mundo só come canjica também, ou não? E é um mundo pós-guerra, né? Eu acho que é bem natural, assim, que o mundo pós-guerra seja um mundo de coisas sucateadas e detonadas, arrebentadas. Exatamente. Um mundo não, um universo. Que é também, assim, um clichê, né? Dos filmes de ficção científica futuristas, né? Eu não vejo não lembro de um filme agora que tudo é feliz e contente no futuro. Tudo é uma merda. Cara, tudo é poluído, Star tudo Trek é destruído. Não é tudo Star destruído. Trek. E mesmo o Star Wars também é meio inteligência artificial. Sim. Também é tudo muito bem. Tua bosta. Eu tô sendo destruído por todo mundo hoje. Cara, inteligência artificial, assim... Tem a parte do chão ali. Tem. Até que eles vão, que eles fogem, eles vão pra uma parte zoada, assim. Tá, Bom, é verdade, é dividido. Aliás, 2/3 de inteligência artificial poderia estar numa lista aqui, né? Sim, mas por causa da última meia hora, eu tirei ela da minha lista. Enfim. O Serenity é um filme... tá muito bem, é bem avaliado pela crítica e tal, mas não fez boa campanha de bilheteria. Aí custou 39 milhões, rendeu apenas 38 pelo mundo todo. Isso no cinema, né? Porque em DVD foi... A coisa foi no DVD. Porque o público era de televisão. É verdade. Não era tanto de cinema. O que é importante dizer, o Josh Whedon... Whedon. Já foi tipo um J.J. Abrams, assim, né, cara? Ele tinha um status de tipo Nos Midas. Anos 90, ele era foda. Agora, ele é um cara que já não cumpriu tudo que prometeu, assim. Esse filme é o único filme que ele dirigiu até hoje, foi o primeiro e, por enquanto, é o único no cinema. Sim. Atualmente, está dedicado a Dollhouse e ele dirigiu alguns episódios de The Office também. E ele promete-se o filme da Buffy, mas... Não tá nem em pré-produção nem nada. E ele era o diretor do filme da Mulher Maravilha, até desencanarem, basicamente, do projeto inteiro. Bom, agora o meu filme, toma Álvaro, Sinais. Hoje eu vim ser destruído. Sinais. Não. Eu acho que a gente merece aplaudir esse filme. Aú! Aú! Aú! Aí, aú! Aí, aí, só pra fuder o Aú de vocês. Não, cara, Sinais, eu acho... Mas é um filme que você pode questionar se é ou não uma ficção científica, né? Então, eu coloquei ele como ficção científica pelo fato de aparecerem alienígenas no filme. Então, apareceu alienígena, obviamente, ficção científica. Ou não, porque pra mim é uma verdade, né? Alienígenas pra mim é uma realidade. Não, mas... Ficção nem científica. Científica até é, mas não é ficção. Bom, quer dizer, na verdade é uma ficção. Não, pra mim... Lógico que é ficção. Existem milhões... Mel, Não. Não dá pra ser tão egocêntrico a ponto de achar que nós somos um. Tudo bem. Não, mas assim, não. Viajar, é, mas a história é uma ficção. É, a história, a história é uma ficção. Eles se comportarem de um jeito assim, assim, mas eu acho que a história de ficção é aí que tá. Não, mas é ficção, porque é ficção, porque Moby Dick tá aqui quase é uma ficção sobre uma baleia e baleia existe. Mas é impossível você ficar dentro de uma baleia? É. Não, mas... Jonas não, não, não é possível, sim. Jonas... Mais morto. Mas... É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Bom, mas de qualquer forma, é um filme... Ao meu ver, é ficção científica, porque tem alienígenas. Apesar de ser um filme profundamente dramático, é um filme... É pra você refletir também. Ele tem uma carga emocional muito forte... Tem toda a questão da religiosidade, etc, né? Os milagres, ou não, que acontecem no meio do filme. É... E eu acho esse filme muito foda até por causa disso. Assim, ele consegue colocar a ficção científica num contexto muito maior do que simplesmente... Olha, um alienígena chegou na Terra e eles têm medo de água. Por que caralhos ele vai invadir um planeta que é 75% água se ele teme água? Mas tudo bem. Então, eu não vejo tanto... Ele tá nublado, né? E não viu... Pois é, você tem mó trabalho... As nuvens são feitas de água. Não, cara, você tem mó trabalho pra marcar o território, fazer todos aqueles sinais na plantação, não sei o quê. Todo um preparatório gigante pra depois... Opa, tem água, né? Peraí, como que esse milho aqui cresceu, né? Mas eu acho que é muito mais sobre... Aí que tá, sobre a religião. Não religião, mas a fé do que exatamente a ficção científica. É por isso que eu não colocaria. Esse é um filme que eu acho um belíssimo filme, eu já falei aqui várias vezes. E eu, sinceramente, não consigo entender por que as pessoas não gostam. Tipo o Álvaro, por exemplo. Álvaro, estamos olhando pra você. Eu estou sendo alvejado nesse podcast por todos os lados, mas eu assumo. Eu carregarei minha cruz, porque eu não gosto de ficção científica, foda-se. Mas eu não gosto desse filme, eu acho... Muito forçada a conclusão. Tem o ET de Varginha. Eu acho a conclusão então, a história. Se eles não gostarem de água, eu acho que. Meu. É uma... então, eu acho que, cara, mas até aí, eu acho não, exatamente. Nesse sentido, eu acho. Até aí, tudo bem. E é por isso que eu não acho que é uma ficção científica. Porque o lance eles não gostarem de água não é bom pra ficção científica, mas é bom pra história. Entendeu? Pra história do filme, do lance da menininha que colocava um copo d'água em todo lado. É bom pra resolução da história. Não é bom cientificamente, porque os caras vão invadir um planeta que é cheio d'água. Mas como a questão do filme não é essa, não é a invasão alienígena, mas sim um cara que perde a sua fé e depois recupera essa sua fé, eu acho que funciona o lance da água. E perde de uma maneira foda. Traumática, né? Pra caralho. A família fica dividida em duas, literalmente. É. Sobrevive enquanto tá morto. O carro tá lá. É. Eles não podiam deixar o carro lá pra sempre? Eu pensei nisso. Por que deixar aí, né, meu? E aí, cara? Faz um mapeador gigante. Cria a casa deles dentro da volta, né? Pô, tipo, corta a metade do carro, faz a cama. Daí dorme. Ele tá indo das 5 às 6 todo dia, né? Passa, por turista grande. Ele passa o carro. Ô, filho! A menina dividida em dois. Ai, papai! Ela tentou enfiar uma picape pelo umbigo, né? Acho legal. Leva lá o lanche pra ela. Corta o cabelo. Lanche do caramba, velho. Vamos lá, vai. Lembrando os sinais do M. Night Shyamalan, o diretor que perdeu a mão absolutamente com o fim dos tempos. Talvez o pior filme que eu já vi na minha vida. Sinceramente, talvez o pior filme que eu já vi. E agora, o próximo filme dele é The Last Airbender, baseado no The Last Airbender, o anime, conhecido por muitos como Avatar. Aquele do moleque que tem a faixa... A seta pra baixo. Na testa. É. Muita gente confunde com aquele do James Cameron. James Cameron. Que pode ser que seja a melhor ficção científica da década, por que não? É verdade. Porque vai estrear antes do final do ano, pode ser que não. É verdade. Dá as expectativas, hein? A expectativa. Ou não. Vamos lá, o meu próximo da minha lista aqui, Minority Report. Bom, a nova lei. Pô, esse eu coloquei e tirei várias vezes o filme. Eu acho que na lista, filme, no final. Não, no final ele ficou fora. Fora. Olha só, cara. É, dirigido por Steven Spielberg, o filme baseado em o Minority Report, que é baseado numa história de outro, talvez ao lado do Isaac Asimov, o outro grande escritor de ficção científica da história, que é o Philip K. Dick, que escreveu vários livros que renderam filmes, como, por exemplo, O Vingador do Futuro, não é? Esse é legal. Total. Pena legal. Que não é, dessa legal, década, é. Não é dessa década. Mais algum? É, sim, tem mais vários. Blade Runner, Blade cara. Runner. Blade Runner. Runner. É, e o Minority Report, a ideia original era o filme ser uma continuação do Vingador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger atuando no papel que foi o Tom Cruise. Caramba! E os... É, como é que chamava? Acho que os videntes, precogs. Ele não tem essa magia toda pra mexer naquelas telas bonitas, flutuantes. Aquelas telas são muito legais, aquilo, né? Mariano, é, né? Aquilo ali, cara... A história do filme, basicamente, é um futuro alternativo, onde as pessoas... Ou não, né? Onde a humanidade criou um modo de você descobrir se as pessoas vão cometer crimes ou não. São três videntes, três precogs que ficam num tanque, né? Carecas. E eles preveem o futuro... E a mecânica da coisa é muito legal, né, cara? Aquelas bolinhas que caem, e aí a polícia consegue prever o cara vai cometer o crime. Tem toda a discussão direitos humanos, né? Maltratam a esses precogs, nada, né? Nada, foda-se. Nada. Pega três meninas, deixa numa banheira pro resto da vida. É. Sem São vida. Dois homens e uma garota, né? Arthur, Agatha e o Dashiell. Todos eles baseados em grandes escritores de mistério. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle e Dashiell Hammett, que eu não conheço. O que eu acho foda... Primeiro que é um filme que tem ótimas cenas de ação, assim. Ele é muito bem dirigido. O Spielberg, sim, obviamente, né, cara? Acho muito legal aqueles de marca maior. Tipo helicóptero de assalto que a polícia tem ali, meu. É, legal pra caralho. É muito foda. Todas as cenas que tem esse helicóptero são legais. E o que eu acho foda, e o que norteia o filme todo, é essa discussão, né, cara? Do um cara que ainda não cometeu um crime, mas vai cometer um crime, já é um criminoso, que pode ser preso e condenado e tal, quer dizer... E, enfim, o filme circula em torno disso. É muito legal, eu acho um filmaço de ficção científica que honra a obra do Philip K. Dick. Isso aí. É isso? Isso aí, eu apoio. Tem tudo a ver com direito, na verdade, mas direito é muito chato. Direito é muito chato. É, direito é muito chato, essa coisa de advogado e tal. É. Que se diz exatamente isso, que você pode ter a intenção de fazer, você pode declarar que vai matar alguém, mas ninguém pode te prender. Você só pode te prender quando você efetivamente matar alguém. Certo. Ou cometer um delito. Então a gente pode ameaçar alguém de morte aqui e não vai ser preso? Não, mas aí é um crime que é a ameaça de morte. Ah, tá. Ah, galera. Mas você não pode prender ninguém pela intenção dele, só pelo ato dele. Isso é muito louco. Vamos lá, Álvaro. Só lembrando que o Minority Report foi um sucesso estrondoso, né, cara? Ele custou pouco mais de 100 milhões, rendeu mais de 350 milhões de dólares só nos cinemas pelo mundo todo. E só curioso que é um filme futurista, né? Mas a mulher revela quem vai morrer com uma bolinha de sinuca, né? Uma bolinha de sinuca. É uma doideira, né? Vai descendo assim, é bingo! Vai morrer, fulano. 42. Mas indo pra uma cena de todo mundo pânico, né? Mas às vezes tem essa cena assim e tal, aí cai a bolinha. Fulano vai morrer! Aí abre o quadro assim, tem umas velhinhas atrás. É bingo! Eu tenho fulano! Ganhei! Uma noite de sexo com o Tom Cruise! É! Então eu falarei de um polêmico também. Star Wars, A Vingança dos Sith. Pô, cara. Não, cara, eu gosto desse terceiro. Eu gosto. E de novo também pela oportunidade que ele dá de você continuar exercitando e sorvendo o universo mitológico de Guerra nas Estrelas. Concordo. Porque os três são bostões, a gente concorda, não estão à altura dos anteriores, mas esse tem a evolução capital, que pra mim foi mal feita, não foi tão bem feita assim, mas aí você vê a evolução da criação do maior vilão de todos os tempos do cinema, é maneiro. E só aquela cena meio Frankenstein, de que você vê pela primeira vez a armadura sendo encaixada no corpo putrefato do lourinho lá, É maneiro. Aquela cena que você tá num cinema com áudio legal e, porra, você tá um silêncio absoluto. Depois ele encaixa o negócio, ele respira pela primeira vez, aquela bombinha asmática. Lá. Porra, ali aquela cena é foda, né? Eu acho é o duelo, né, do Anakin com o Obi-Wan lá naquele planeta de lava lá, eu acho muito legal. Muito, cara, muito bem feito. Sim. O que, cara, a conclusão é escapafúrdia daquele duelo, mas é maneiro. Não, ele cai. Eu cai. Tenho The Higher Ground, assim, fudeu. Então eu já tinha que ter morrido há muito tempo, né? Eu sempre quis fazer um protesto, agora acho que tem a voz pra fazer o protesto. A Fox está ouvindo, a Fox está ouvindo. Muito bem, Fox. Quando o Obi-Wan morre na trilogia normal, não lembro agora nem qual é o filme exatamente. É no cara, primeiro. É a morte mais ridícula do mundo. É, porque ele some. Encosta, exatamente. Encosta, sumiu. Eu tinha certeza que ele ia voltar. Ah, ele deu? Opa, apareceu. Opa. Ah, te peguei, hein? Mas não, não. Parecia um teleporte. Né? Não, onde já se viu? Enfim. A roupa não, o cara bate, e tipo, bate como se fosse um... o sobretudo num um cabide, né? Exatamente. Cai. É o estagiário segurando numa linha, né? Na hora que eu falar, tu larga. Na hora que eu falar, tu larga. Vum, larga. Pff, morreu. Aliás, o George Lucas fez um absurdo que quando lançou o DVD, a trilogia original, naquela cena no final do filme que aparece os três fantasminhas, digamos ele assim, colocou o Ian McGregor. O Ian McGregor, é. Eles trocaram. Também o Hayden tal, trocou os personagens ali, os atores pelos novos. Eu sinceramente, cara, sobre a vingança do Sith, eu acho, sinceramente, eu colocaria ele como o terceiro melhor filme de todos. Eu acho ele melhor, por exemplo, que o Retorno de Jedi. Por exemplo, não. Melhor que o Retorno de Jedi. Eu não acho o Retorno de Jedi um filme tão bem resolvido assim. Agora, o que eu acho que ele pena, cara, com os dois anteriores, sabe? Especialmente com o primeiro. O primeiro filme, Ameaça Fantasma, foi uma brochada muito grande. E pra quem é fã de Star Wars, você viu aquilo, você brochou, cara. Pra você levantar de novo é difícil. Todo mundo sabe disso. Já falamos de exemplo. Agora ele tá indo pra utilidade, a utilização da coisa, não é nem o shape, não é nada. E aí, é cara, foda, mas falando sério. A gente já tem isso com o seu médico. Bruno nem falaria. Assim como. Com muito esforço, ele tem 4 seguidores gatinhos. Assim como os dois Matrix, né? O Reloaded e o Revolution, eles são beneficiados de alguma forma pela boa lembrança que você tem do primeiro Matrix. O A Vingança do Sith, ele sofre com a péssima lembrança que você tem de Ameaça Fantasma e, em parte, do Ataque dos Clones, que tem lá também os seus momentos e tal, mas não é um filme legal pra caralho. Não é. Enfim, mas eu acho que... Os dois primeiros, eles perdem muito tempo com frivolidade, sabe? Com corrida dos pods... Midcalorians, cara. Midcalorians é um bagulho que é foda. Porra, né? Ali ele é... Foi tenso. Pô, é um negócio mágico, isso não vai ser só um negócio científico. É o problema do... Não é nem problema, mas é que o George Lucas dirigiu o filme com muita tecnologia. Ele meio que deslumbrou. Ah, vou fazer tudo e começou a inventar a história. É. Em vez de pra história, né, cara? É que ele é um péssimo diretor, né? Horrível. É. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir, porque eu me acho quando eu falo isso. O Anthony Edwards, C3PO, sim, já descascou George Lucas para mim. Olha aí. Pessoalmente, sério? Para mim. Olhos nos olhos. Olha. Isso é foda, hein? Isso é demais, cara. Um já entrevistou o Clive 8 e conversou com o C3PO. Tamo na merda, Léo. A gente é melhor criado. Eu já conversei com o Vando, da calcinha, que me ensinou a pegar mulheres. A foto do cara eu da NSN... Eu não aprendi, NSN mas é... ele ensinou. A foto do cara da NSN é ele, o outro maluco e o Kiko. Você tá reclamando, cara? É verdade, a minha foto é essa aqui. O original, no circo da Imagem. O original, Kiko, saludos para ti, México. Lo sé que tu escuchas el podcast de cinema todos los días. Olha só. Ai, não, vamos parar, Bruno. Au, au, au. Belo momento. ESPN El Ocho. Ah, garoto. Borbis, seu quarto. Eu. É o menos ficção científica, entre aspas, que eu tenho, mas é Idiocracy. Idiocracy. Nossa, não, é 100%. Não, é que é mais... É uma comédia. É uma comédia. É tipo o Guia do... Guia do Mochileiro. Que é dirigido e escrito por Mike Judge, que é o criador de Beavis e Butthead. Demais, ou seja, né? O cara manja de idiotas. Sim. Ele sabe do que ele estava falando. O filme, em resumo, bem resumido, os Estados Unidos vai criar um projeto de hibernação com os caras, deixa sem querer. E testa com um soldado. O soldado, não sei o que, Bauer, acho que é Joe Bauer. Que é um idiota. Que é um idiota. É. Em 2005, ele é um completo idiota. Então, até o critério pra eles escolherem é do tipo, quem é o cara que não vai fazer falta? Exatamente. Eles pegam um cara que tava, tipo, na biblioteca, assim. Chamam ele e esquecem ele dormindo lá por 500 anos. E ele acorda em 2505. E ele, de repente, se torna o cara mais inteligente do mundo. Porque... Então, mas não porque ele evoluiu nesse tempo. Ele estava dormindo, lembre-se disso. Os inteligentes, óbvio, pararam de ter filhos. Não óbvio, mas pararam de ter tantos filhos. Os idiotas, como você deve imaginar, aí, procriaram aquela beleza. E vivi... aí, em 2505, o mundo era recheado por idiotas que regavam suas plantações com Gatorade. Ele vira rei, porque ele sugere. Se ele vier regar com água. Não, mas ele sugere isso e a galera demora mó cara pra entender, tá ligado? É, a água é só usada no banheiro ali, cara. O resto é tudo é... Eu não tenho nome. Eu acho legal o presidente, tá ligado? É o Brondo, que é o negócio que eles usam pra regar. O presidente, é, ele é um, ele é tipo um ator pornô. E, meu, cara de luta livre, assim, ele é um cara... Jogado... É, ele é tipo BA, assim, né, cara. Um cara com cinturão lá de luta livre. É, eu sou o cara. É muito foda. É legal mesmo, é um filme engraçado, cara. Só que eu acho, esse, eu acho o plot desse filme incrível, espetacular. É. Só que a execução dele, ele tem umas horas que ele fica meio cansativinho, sim, é, assim. É, mas pela história, porque... Ele tem bons momentos, vários momentos. Não, cara, o melhor momento é o começo, que vai mostrando, tipo, a tela dividida em dois, e aí um casal de intelectuais, assim, tipo, QI, 200 e tanto, não sei o quê, tal, formado em Harvard. Sem um casal, tempo pra... É, um casal pensando em ter filhos, aí eles planejam durante 30 anos e não tem filhos. E um outro que é, meu, o cara mais retardado do mundo, que tipo, a árvore genealógica dele tem 500 descendentes em uma geração, tá ligado? Essa teoria dos caras, velho, faz é meio escroto, sentido, velho. Mas faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Se você pegar Darwin, faz todo sentido, velho. Mentalidade europeia, né, essa porra. É. Mentalidade europeia, essa porra. Rico não tem filho na Europa. É, então. A taxa de natalidade... Eu tiro onda, já peguei mulher com essa coisa. A taxa de natalidade da Bélgica é zero. É bizarro isso. Como que é zero? É quase zero. É bizarro. Por isso que eles estimulam toda hora a migração. No Canadá também é assim. No Canadá também é assim. Não Bélgica... tão baixo, mas eles estimulam a migração. E aí, por isso que o país meio que economicamente está condenado, porque só tem velho, tem que pagar aposentadoria para todo mundo. São duas classes... É próximo de zero, duas não, classes mas que rico costumam ter poucos filhos, né? Os ricos e os buchas. Aliás, os sempre... gays Aliás, eu sempre me perguntei, na verdade, como é que os... como é que tem tanto nerd no mundo, sendo que eles não se reproduzem assim com tanta facilidade. Não, mas porque hoje em dia nerd está na moda. É. Exatamente. Eu não sei o que eu tava falando outro dia no Twitter. Tava passando eu e Bento Ribeiro na rua. Milhares de mulheres pularam no meu pescoço. Depois eu, eu não sei o que eu tava falando, eu falei que se eu tivesse economizado dinheiro, o que eu gastei com televisão, videogame, computador, essas coisas, e tivesse comprado um carro, tipo, eu poderia ter comprado vários carros. Eu pensei que você comprasse, tivesse comprado um carro. Aí eu peguei e fiz um, eu fiz um comentário no Twitter, tipo assim, mas será que se algum dia eu chegar e falar, oi, eu tenho... tenho três videogames, TV de plasma, iPhone e tal. Oi, tudo bom? Alguém daria pra mim? Várias meninas responderam que sim. Olha só. Não, não necessariamente pra mim. Eu tenho um iPhone quebrado. Não necessariamente pra mim, mas as meninas se interessariam por esse tipo de coisa. Olha, está mudando o mundo. O carro já não é mais tão importante, veja bem. Eu pensei, olha só. Eu pensei que era verdade um discurso ideológico, não. Do afeto, do amor, não. Não, não. Carro, não. É um negócio, negócio do nerd se dá bem. Exatamente. Ah, claro. Hoje, hoje em dia, o nerd já está se dando bem. Algo mais sobre Idiocracy? Não. Mas é um filme que foi direto para DVD no Brasil, sim, foi direto para DVD. Como vem acontecendo muito com aliás, o Serenity também veio como veio direto para DVD. O Idiocracy, se você procurar, você acha facinho aquela locadora. Sim, né? Sim. Se não viu, assista, vale a pena. E passa direto no TV também. TV acaba, já vi. Eu vi na TV acaba, inclusive. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Então, minha penúltima posição é Transformers. É um belo filme mesmo, eu também gosto. Eu acho que é um filme mais de ação do que de ficção científica. Cara, são robôs gigantes, velho, de outro planeta. Como não é ficção científica? A trama é digna de Phantom System, cara. A trama é digna de joguinho de Phantom System. Tem que achar uma peça quadrada se... meio louca que é um cara que dá a vida pro robô gigante do mal. Porra! Agora que fica numa pirâmide. Eu queria ver você fazer uma Megan Fox com 8 bits, né, meu amigo? Ainda são os melhores filmes de ficção científica, né? Os melhores filmes pra bater punheta, né? Eu tô baixo hoje, eu tô no gênero, que merda. Megan Fox conta muitos pontos pra ele estar nessa penúltima posição. Opa, aqui. Opa, é nóis. E cara, não tem como, né? É uma realização de sonho infantil, né? Que é ver Transformers telona, tipo... Meu, eu tô falando do primeiro, tá? Eu tô ignorando o Transformers segundo? 2. Segundo? Tem um segundo filme? Não lembro. É? Não, então. Beleza, não existe. Cara, por um momento eu achei que eu tava numa realidade paralela aqui. Falei, nossa, será que eu dei a maior gafe da minha vida? Ou é a ironia master do mundo. Maldito chá de cogumelo. Mas então, cara, e é um filme que assim, ele une piadas muito boas, ligado? No meio de ação espetacular, né? Não tem nem o que dizer. Robôs gigantes tretando e tal. Não, a interação do CGI com cenários e os... Sim, cara, aquela última sequência que é no meio da cidade, velho. Meu, imagina o tanto de trabalho que deu dirigir aquela merda, sabe? É um ambiente fechado, tem prédio, sabe, quebrando vidro e caindo em cima das pessoas, um monte de transeunte na rua. Cara, é uma merda foda de dirigir aquilo ali, eu imagino. E ficou um resultado espetacular, cara. Você tá dizendo, então, que Michael Bay é um bom diretor? Sim. Sim, Ele fez um excelente trabalho. Tem vários vídeos no YouTube que a galera zoando como seria tomar um café da manhã por Michael Bay. Como seria mijar por Michael Bay. Procure isso no YouTube, é genial. E tem uma versão resumida dos Transformers 2, na verdade. Se existisse Transformers 2, como é que ele seria? Sensacional o vídeo. Mas, cara, o Transformers é um acerto, assim, muito fora da curva do Michael Bay, mas é excelente, não é, fora é impecável, cara. Acho que não foi, cara, fora da curva, porque foi o que ele sabe fazer. Por isso que ele acertou tão bem. Eu, cara, na minha opinião, mas, cara, o segundo também seria espetacular, então. O segundo quis a história. Quis mexer a história. Na minha opinião, cara, o êxito de Transformers se deve a uma pessoa, Steven Spielberg. Porque ele acompanhou muito de perto a produção do primeiro filme. No segundo filme ele falou que não, que ele não foi nem no set. É, o Michael Bay falou que ele só tava, era só um nome no set. Só pegou o cheque. No primeiro filme, tanto que o filme, eu já falei aqui, vamos repetir mais. O filme tem um clima meio ET mesmo ali, do lance, a relação, né, do alienígena com o um moleque, né? Sim. E, no caso do Transformers, o alienígena é um robô alienígena. Ao invés deles voarem por aí numa bicicleta ao luar, ele pega a Megan Fox. Pega a Megan Fox e sai de caramba turbinado por aí. Dá um filme quase europeu aqui, mas é americano, com o George Clooney, que é o Solaris. Solaris, é legal. Que é uma viagem absurda do Steven Soderbergh, que eu tô em dúvida se ele também dirigiu o Robô. Ele dirigiu o Robô, não, o Soderbergh? Não. Então eu falei merda, mas é a 20ª que eu tô falando hoje. Então, que é, na verdade, inspirado no Solaris lá das antigas, que é um dos maiores filmes de ficção científica de todos os tempos. Da década de 70, né? Da década de 70. Russo? Não, tem o americano e tem o russo, não é isso? Mas russo podia fazer filme, né? Eu acho que o Solaris original é russo. É? E a versão americana é essa agora. Tá, tudo bem. Segundo o Wikipedia, que eu puxei alguma informação, só lembrava que o filme era bom, que inspira-se tanto no romance de Stanislaw Lem, como no filme soviético Solaris, realizado por Andrei Tarkovsky. Em 1972, caralho! Que pronúncia espetacular! Se eu não tivesse falado que era Wikipedia, a gente já tava tirando a outra. Mandou no espanhol agora há pouco, assim. E aí, o que acontece? É o meu russo. Mas aí, o que acontece? Mas aí, o filme é interessante porque, na verdade, ele é ficção científica, mas ele não tem nenhuma invencionice de ficção científica. Ele pega mais ou menos o caminho do 2001. Na verdade, ele só usa o contexto. Eu não assisti do que se trata esse filme. Eu também não vi. É um psicólogo deprimido que desistiu da vida porque a mulher morreu. E uns astronautas pedem ajuda dele porque aconteceu alguma merda naquela nave, tipo, o alien tá lá, mas cantando música do Milton Nascimento, sei lá, pra galera ficar totalmente querendo se matar. Aí pedem, pelo amor de Deus, pra ele ir lá, porque um desses astronautas é muito amigo dele. Aí ele vai lá, tudo bem, ele resolve ir. Quando ele vai, os dois estão completamente alucinados. Ele tá com medo dos dois. Só que, quando ele abre uma porta, tá a ex-mulher dele que morreu. Ele está ali na... E aí você não sabe se ele tá louco, se é ali a questão da nave que tá com... Tem poderes, e esse lá, é o final uma viagem. Do filme. E é um filme total. E é um filme sobre perda. É um filme sobre perda. Ele tem que fazer as pazes com o fato da própria mortalidade, de ter perdido a mulher e pá. Você não gosta de Sinais, né? Não, tá bom. Não, eu gosto de coisas bem executadas, assim, sei lá. E é um filme que fica no ar, assim, ele não se fecha, ele não te dá a solução. É uma Mas ele coisa... é chato que nem o 2001. É chato, é meio chatinho, é lento, você tem que estar. A mulher é gostosa, pelo menos a mulher do Californication, que é um espetáculo, é uma coisa louca. Ah, Natasha alguma coisa? Eu tenho aqui, Wikipedia, eu te amo. Cadê? Não, não tem, fiz propaganda enganosa. E aí, o que acontece nesse filme? É um filme cabeça, que é interessante você usar a ficção científica para propor assuntos de cabeças. Não é um filme pop, não é um filme comercial, acho que não foi bem de bilheteria, era uma das viagens do, acho que se eu não me engano, Jorge Cunha, produtor. E é isso, vale a pena se você quiser entrar numa viagem científica filosófica. Meu último pra encerrar não é um filme, eu trapaceei. Confesso que eu trapaceei, mas eu não podia falar de ficção científica e não colocar em primeiro lugar Lost, que é a maior ficção científica do universo. Eu concordo. Até hoje. Não é da década, é do milênio, é da história da humanidade, ou até mais. Então, até agora... Eu não vejo Lost, não posso dizer. Nem eu. É. Eu concordo. Eu vi uma temporada e meia, mas não é um filme, né, Léo? Não, não, não estamos com pressa, vamos lá, podcast de cinema. Estou me fudendo aqui, estou e o meu último para encerrar... Mas espera, peraí. Todo mundo contou a história, etc. Você contou a história de Lost. Não. Só até aqui na temporada que ele quer nos poupar. Mas vai, só o plot inicial. Sim. As pessoas caem no avião numa ilha misteriosa. Esse resumo é isso. Você contar o plot do Lost é como contar o plot da Bíblia. Assim, nasce o filho de Deus, morreu na pista. Eu também. A vida é isso. E pra encerrar, que minha perna tá dormente, preciso levantar, que é o também dei uma roubadinha, não sei se eu dei uma roubadinha, vou jogar no ar. O Wall-E. Ah, não. O Wall-E é. O Wall-E é um belíssimo filme de ficção, um filme que desafia bastante coisa. É que se a gente fizer o top 10 animações, aí fica na dúvida se ele pode concorrer a duas categorias. É verdade, não é live action, mas é um... É ficção científica, é verdade. Não, e dá... E ótimo, ótimo texto. É, também tem ele é mastigadinho pra criançada um pouco, mas tem um texto forte ali. E o tem... futuro mostrado em Wall-E, eu acho um dos mais possíveis que eu já vi no cinema, assim. Então, a única coisa que não é possível é a galera ficar feliz de voltar pra Terra toda destruída, é, toda porque é Disney, né, cara? Aí é Disney. Mas fora isso, cara, espetacular. Aquele esqueleto deles. É. Não, aquela cadeira lá, velho, eu quero muito uma cadeira. E o filme passa 40 minutos sem nenhum diálogo, né? É pra criança é um puta... Fala aquela cadeira, aquele negócio que agora a galera tá usando em segurança de shopping. É. Se eu tivesse um daquele, eu nunca mais ia andar na minha vida. Nossa, velho. Eu andei, eu andei um daquele uma vez. Putz. Na Campus Party. Também. Olha só. Aí tava em segurança, eu falei, não, é um cara que tava demonstrando só. Eu falei, eu posso dar um rolê aí? Pode, né? Oh, legal, velho. Eu quero nunca mais andar. Então, mesmo, não é mais Jorge andar, W. Bush tomou um capote daquilo. Ah, né? Mas o Bush. Ah, mas porra, o idiota. Cara, o cara não conseguia comer um biscoito sem, sei lá, tropeçar. Sem começar uma guerra, né? Mas não é critério. Enfim, esse é a nossa lista sensacional. Agora, encerre com chave de ouro, Bruno. Sim, a estreia da semana também é o número 1 da minha lista. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! Quanto ousadia, não é? Colocar um filme que vai estreando agora no número 1 da minha lista. Mas eu, cara, vocês verão o filme. Não é o número 1, né? A gente não falou em ordem aqui, mas eu acho que ele figura facilmente entre os melhores filmes de ficção científica da década e da história, eu diria. Distrito 9, filme dirigido pelo Neil Blomkamp. Cara, esse cara é um diretor sul-africano, tinha feito apenas curtas metragens, mas era meio que tipo um protégé de Peter Jackson. Protégé? Não falou francês, sim, garoto. Ah, é espanhol, é francês, pupilo ou qualquer outro sinônimo, não, protégé. De Peter Jackson. Internacional. Exatamente, estamos buscando o público lá de fora também. O público francês agora entende uma palavra. Exatamente. Ouvi 5 horas de podcast. Proteger. Oui, proteger. Le meilleur podcast du cinéma du monde. Cara, esse Neil Blomkamp, que é um diretor sul-africano, o Peter Jackson não sabe quem que é, né? O cara que nosso Deus maior, nosso Sol. O cara que deu à luz o universo maravilhoso de Senhor dos Anéis. E... Pô, King Kong podia estar nessa? King Só Kong era uma ficção científica, não, né? Nossa luz. É. Nossa deu, luz. Que deu início ao universo dos anéis? Que coisa é essa, maluco? Deu a luz, deu a luz. Deu a luz. Tem um limite, Oden. Essas caras são engraçadas. Mas calma. Tem um limite. Ele, esse cara, o Neil, ele ia dirigir a adaptação do Halo, que ficou em pré-produção um tempão. No final das contas, a adaptação foi cancelada. E o Peter Jackson sentiu num lance meio de, pô, tô com uma dívida com esse cara aí. Então faz o seguinte, amigão. Toma aqui 30 milhões de dólares e faz seu filme. Pô. Eu assino como produtor executivo. Foi o que aconteceu. O filme foi baseado, o filme é baseado num curta que tinha exatamente o mesmo plot do longa. A história é a seguinte, uma nave gigantesca chega em Joanesburgo, capital da África do Sul, e para ali em cima. Os humanos fazem contato, abrem a nave à força e descobrem 1 milhão de aliens morando ali. Todos eles doentes, infectados, fudidos da vida, sem comida, sem nada. Eles eram tipo migrantes, estavam fugindo de um planeta que estava todo arrebentado. Só nisso você já mostra que a relação, o modo de se enxergar os alienígenas é diferente de tudo que você já viu no cinema. Isso é muito foda de verdade. E aí, cara, a Terra, o governo sul-africano, resolve propor pros caras, pô, fiquem aqui então, a gente vai dar abrigo pra vocês, não tem como ir embora. Ah, tem essa coisa importante, a nave tá quebrada. Uma parte da nave sumiu e eles não tem como saírem de lá, tá? Eles não tem como sair de lá. Enfim, eles criam um dito espaço pra eles ficarem, que acaba que isso aconteceu há 20 anos. 20 anos depois, estão esses aliens morando no Distrito 9, que nada mais é que uma favela, né? E vivem isolados da humanidade. Você coloca essa história situada na África do Sul, obviamente que tem aí todo o teor político da coisa, referências muito claras ao apartheid. E aí tem cenas do filme, o filme ele mistura... Ele é tipo A Cor da Fúria, aquele com Travolta e tal, que dá uma... Eu não assisti esse filme. Não, é que eles colocam a questão de racismo nesse A Cor da Fúria ao contrário. Como se o mundo... Os negros tivessem colonizado o resto do planeta. Não, não é isso. E os brancos aqui vivem em guetos e não sei o quê. Não, a analogia que se faz é como se os aliens, eles fazem o papel dos negros naquela situação do apartheid. O que é legal, assim, o filme mistura desde linguagens de cinema mais normal até, e usa muito isso, imagens como se fosse de TV. Ele é quase um pseudo-documentário em alguns momentos. E aí eles pegam pessoas da África do Sul falando... Pô, esses caras têm que voltar lá, voltar pra terra deles, não sei o que, aqui é a nossa terra. Negros e brancos, assim, né? E isso é muito legal, assim, você vê a crítica à sociedade, assim. O filme, cara, é incrivelmente bem feito. Tecnicamente, ele parece um filme de 200 milhões de dólares, saca? Todos os aliens são feitos em CGI, com exceção de alguns bonecos que são usados em umas cenas onde tem aliens mortos, assim, que são bonecos. Mas o resto é tudo CGI. E muito, muito bem feito, é realista ao extremo. Você vê, você acha realmente que aquele ET está ali. Destaque importantíssimo para um cara chamado Charlton Copley. Um diretor sul-africano, um ator sul-africano, ainda em começo de carreira. Ele, primeiro longa que ele atua é esse. E ele faz o principal personagem do filme, que é o Vicus Van de Merwe. É um nome esquisito. É um nome esquisito, porque eu provavelmente pronunciei errado. É um nome ET, isso? Chamaremos aqui apenas de Vi. O Vico, porque assim, qual que é a história do filme? Aí, beleza, mostra os aliens chegando, não sei o quê. Tudo como se fosse um documentário, assim, que tá passando dentro do filme. Aí corta pros dias de hoje, a população numa situação já que ninguém aguenta mais os aliens ali, porque a favela começa a gerar criminalidade, os aliens não podem sair de lá e saem... E praticam, não crimes, mas eles são meio, os aliens são, não são exatamente civilizados, assim, eles caminham num limiar, assim. E aí, existe um órgão do governo que vai remover os aliens de lá e levar eles para um acampamento a 200 quilômetros de Joanesburgo, para tirar da visão da sociedade aquela coisa incômoda que tá ali. O Vi é o cara que comanda, ele é promovido e comanda essa ação de tirar os aliens de lá. Obviamente que tudo não vai sair como planejado, não vou falar mais porque vai estragar. Mano, o filme tem 1 milhão de surpresas, cenas incríveis, muito bem feitas, emocionante. O filme é demais, dos melhores que eu vi esse ano e vai entrar pra história aí como uma grande ficção científica. Ele termina com um final em aberto, ou seja, Hollywood certamente vai se apropriar da ideia e lançar o Distrito 10. Pode esperar. É, vale dizer, como eu disse, ele custou 30 milhões de dólares, cara, o que não é nada do que o filme mostra. Já rendeu 183 pelo mundo todo, lembrando que ele ainda não estreou em algumas praças, como o Brasil, que estreia nessa sexta-feira. Exatamente. Tá, então, cara, faça esse bem pra você mesmo. Você que viu Bastardos Inglórios, olha que beleza, né, cara? Sexta-feira passada estreou Bastardos Inglórios, um filme impecável, todo mundo viu já? Eu ainda vi, não. É brilhante, ainda tem não. Que ver, é obrigatório. É obrigatório, cara, é sensacional, o filme é muito bom. E esse filme, Distrito 9, não deixa nada a dever pro filme do Tarantino, também é um filme imperdível, você precisa ver, de verdade. E no cinema, não basta, cara, vê no cinema, vê na tela grande, e assim você tem que ver esses filmes assim. Todos, na minha opinião, mas pelo menos esses maiores, essas coisas mais, né, visualmente mais atraentes, veja na tela grande, certo? Isso aí, certinho. É, só lembrando da nossa lista aqui, alguns filmes que não entraram na lista, mas que eu acho que valem ser citados. Donnie Darko, eu acho muito legal. Legal. Filme de estreia do Richard Kelly. É, depois o cara fez o Southland Tales, que foi muito criticado. Você viu? Eu não vi. Eu vi só, eu comecei a ver, aí parei. Não, não é nem isso. Tinha que sair, vindo com esse evento na televisão. Ah, aí, tá. Tchau. Eclipse Mortal, que eu gosto bastante. Foi pequeno com o Vin Diesel. Passa no, porra, é legal pra Black. Caramba! Bem legal, mano. Mesmo. Teve uma sequência depois, sim, né? Sim. É, uma sequência, como se chama? Não sei o que é Chronicles. As Crônicas de Riddick. E parece que vai ter um terceiro. Não, não, teve jogo agora, eu acho que vai ter um terceiro. Ele quer o terceiro, só que o segundo não rendeu nada, então sim, tá difícil tirar do papel. Cara, vocês gostam de Riddick? Não, Eclipse Mortal, o primeiro filme é bem legal. Eu não assisti o primeiro, eu assisti só o segundo e achei, meu, muito ruim, cara. Não, o primeiro. O segundo eu achei, meu, muito Vin Diesel, meu gosto. É, outro, um filme de monstro, The Host, o filme coreano, como é que ele chama no Brasil mesmo? Hospedeiro. Demais também, filme de monstro, na linha Cloverfield, mas melhor, na minha opinião. É, The Prestige, como é que chama em português? Me esqueci também. Ah, Jackman, o grande truque. Exatamente. Que tem um quê de ficção científica, sim, também, é, ali e tal, e eu acho um baita filme, cara, de verdade. E como eu falei no começo, não falei nessa gravação, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças também tem elementos de ficção científica, e é um filme incrível. Mas, cara, eu achei essa década meio fraca, assim, de ficção científica. Sim, porque é, eu tenho alguns protestos pra fazer de filmes que eu estava com uma puta expectativa, né, de ficção científica, e que foram uma merda, ou seja, é o oposto dessa sua lista aí. Guerra dos Mundos, uma merda, que é uma bosta. Planeta dos Macacos, que o Tim Burton conseguiu estragar. Cara, eu não acho ruim isso. Eu achei cansativo pra caramba. E o Tim Roth como E eu achei o Tim Burton extremamente contido nesse filme. Ele fez pro estúdio, ele fez como diretor contratado, realmente. É. Mas, cara, seria espetacular se tivesse a cara dele, eu acho. Aí, o original é muito bom, cara. Quem nunca viu o primeiro, né? O Planeta dos Macacos, original, brilhante. Tropas Estelares. Deus do céu, velho. Não, o primeiro que eu filmei é da década de 90, 97. É 97? É. Mas eu acho incrível. Jura que você acha incrível? Incrível. Eu já falei aqui a minha teoria sobre... Teoria não, mas... Não a minha teoria. Eu já falei aqui o que o diretor quis passar com Tropas Estelares. Bom, é um filme nazista, né? Bom. O contrário disso, velho. É irônico, caralho. Vai, prossiga. Perdidos no Espaço. Eu achei que... Mas eu acho também que é dos anos 90. Que tinha um potencial aí. É logo no comecinho do Friends. É. Não o começo do Friends, mas é o Joey ainda. O Joey no auge do Friends. É. Cara, pra mim que esse filme é de 2000 e alguma coisa. E esse daqui, espero que não seja uma bola fora e ele seja da década de 90 também, mas é a pior merda, que é Aliens vs Predador, que eles estragaram duas franquias magníficas, juntaram as duas e fizeram um cocô. Não, fizeram dois cocôs fedorentos. Dois. Puta, que filme. Disseram que o segundo é melhorzinho, cara, mas eu não assisti. Cara, eu não tive coragem. E vai ter Predador mais um, né? Predador. É. Que triste. Com a brasileira. Com a brasileira. Alice Braga, né? Alice Braga. E o Adrian Brody, que é o Mariga lá. É o... Que pegou... Pianista, né? É, pianista. Pegou a Halle Berry quando ganhou o Oscar. Então é isso aí, né, amigos? Essas são as... ficções científicas também. Então, vai ter o JC agora? Isso. Sim, então, isso que eu ia dizer. O Drops do JCast. Vamos agora com toda a equipe do JC, que eu não vou ler de novo, você me desculpa, Nerd Master, mas eu já li uma vez, eu vou ler de novo, até porque tem um cara aqui com nome que eu não sei pronunciar. Mas, ouve aí, a gente volta no final ou não? Volta. Se não voltarmos... A gente volta no final, Tchau. Não, a gente volta no final. Tchau. Olá, pessoal do Podcast de Cinema, este é o Drops JCast 02, resumo semanal das informações sobre os DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Meu nome é Juliano Vasconcelos, o JC, estou aqui com Alexandre Nedmaster, Helena Souza e Fabrício Fio Lopes para comentar e recomendar as edições lançadas aqui no Brasil e lá fora. E nessa semana aí tivemos uma notícia lamentável, foi o lançamento de Dexter, a segunda temporada no Brasil, sem dublagem e um box que não é box, né, gente? Que não tem luva, não tem sobrecapa, é um estojo só. É uma coisa que a gente não esperava mesmo da distribuidora, que é a melhor do Brasil, que é a Paramount. São 4 discos num estojo só, né, naquela embalagem que sobrepõe os discos, que despadronizou a coleção em relação à primeira temporada, que foi lançada num box com 4 estojos, estojos slim, mas um box muito bom, com dublagem, e dessa vez aí tivemos esta decepção enorme, né? E essas embalagens aí de sobreposição de discos da Paramount parece que está virando padrão, né, Helena? É, nós temos também Jornada nas Estrelas, a série clássica, segunda temporada remasterizada, saiu também em 2 estojos, né? 8 discos em 2 estojos, diferente da primeira temporada que tinha saído em estojo slim. Apesar da gente não ser fã do slim, slim pra série, pra temporada de série, ainda é aceitável, né? Contanto que tenha luva, claro. Box sem luva não é temporada de série. É um estojo solto que a gente não sabe nem do que se trata. E Helena, como é que foi lançada a temporada, a primeira temporada do Jornada nas Estrelas? A primeira temporada era um disco por estojo slim no, na luva, né? Que dá um box tijolão, assim, né? Um box é, maior. Um box bonito, né? Tudo que tem, a gente tem a lamentar e a despadronização. É, foi a grande decepção dos colecionadores. E nessa semana tivemos aí o lançamento de um animado muito esperado, Monstro vs Alienígenas, e tá num bom DVD, né, Alexandre? Ó, e que DVD que de simples só tem o nome, porque tá muito bom mesmo, tá bem recheado, alguns extras muito interessantes. Também a animação em si tá fantástica, tanto a dublagem em português quanto o áudio original 5.1, o aspecto normal do widescreen 1.85:1, ou seja, não tá devendo nada a qualquer bom animado. Como no caso é um DVD que o normal da DreamWorks, né? Mas eles têm esse costume mesmo de lançar simples, mas tá muito bom mesmo. Não tenho nenhuma reclamação e os extras estão tão bons quanto os extras da edição americana. A única coisa que a gente tem a dizer assim é que eles poderiam lançar junto, como saiu nos Estados Unidos, o DVD com o curta em 3D do Bob, que aqui só deve sair ano que vem, sei lá, porque já aconteceu isso com Kung Fu Panda, com Madagascar 2, sempre esses curtas que nos Estados Unidos saem junto, aqui, por incrível que pareça, saem 2-3 meses depois do filme principal. É uma jogada de marketing que pelo menos nós não entendemos. Mistérios do mercado de home video brasileiro. E nessa semana também tivemos lá no blog do JC uma notícia muito legal, que é Lost in Blu-ray, a primeira temporada, sei lá, lançada no Brasil em 9 de dezembro, a um preço muito bom para os padrões brasileiros, né, Fabrício? Sim, R$259. Se nós formos comparar com o lançamento do 24 Horas, que vai vir com 6 discos, o Lost vai sair R$37 cada disco, e o lançamento da Fox é R$63 cada disco. Aí você vê por que uma produtora utiliza esse tipo de estratégia, lançar filmes a um preço tão absurdo. Mas agora o lançamento do Lost é algo que nós estávamos esperando há muito tempo. A gente ainda não tem informação de como será o box ou como ele vai ser lançado, mas logo que tivermos informações a gente passa pro pessoal. É, mas a gente já sabe que são 7 discos, então em termos de conteúdo é igual o que saiu nos Estados Unidos. Igual o que saiu nos Estados Unidos. Muito bem. Que bom então que a Disney está com uma boa visão do mercado de Blu-ray no Brasil, né? Vai vir aí Branca de Neve e agora essa ótima notícia de Lost, que nos Estados Unidos custa $49, mas se a gente for colocar custo de importação e alfândegas aqui no Brasil, dá quase a mesma coisa, quase o valor esse aí de R$259. Eu gostaria de comentar também o lançamento dessa semana aí, que é um DVD de um filme nacional, da Fox, lançado pela Fox, Se Eu Fosse Você 2, que eu já assisti extras, o filme extras está muito bom, extras muito bacanas, a qualidade da imagem do filme é muito boa, tanto do primeiro filme quanto do segundo filme. Nessa edição, a única coisa que tem a lamentar é a embalagem slim essa da Fox, né? Eu só não recomendo para todo mundo que compre o filme por causa dessa embalagem, gente. Lamentável assim mesmo que é um material tão bom quanto esse filme, que é uma comédia romântica. É um filme bem dirigido por Daniel Filho e que tem uns extras muito bons, assim, inclusive com guiados pelo próprio Tony Ramos. É uma coisa que a gente não vê, porque pagar um ator norte-americano tipo Brad Pitt para conduzir um extra é muito caro, né? Então, eu não sei como é que se deu isso em termos de contrato, mas o Tony Ramos, ele guia o making-off, que são making-offs de, sei lá, meia hora, tanto num como no primeiro quanto no segundo filme, e que são são muito bacanas mesmo, olha, fiquei surpreendido positivamente. O conteúdo é bom, pena que a forma é lamentável. E sobre isso, a gente vai sortear aqui no podcast de cinema um kit do Se Eu Fosse Você. O kit tem um DVD do primeiro filme, um DVD do segundo filme, e pra compensar a embalagem Slim, né, que realmente é uma embalagem porca, nós vamos dar um boné da Fox, uma camiseta da Fox e um MP3 player pra quem nos seguir no Twitter. O nosso Twitter é twitter.com/blogdojc e escrever lá Fora Slim da Fox. Só isso. Quem nos seguir e escrever Fora Slim da Fox vai estar concorrendo e a gente vai sortear entre todos os participantes, certo? Então tá, participem da nossa promoção. Também não esqueçam, votem no podcast de cinema, no Prêmio Podcast 2009 e vote no blog do JC também, que estamos em categorias diferentes. O nosso endereço para votar é www.blogdojc.com.br. É só procurar o post ali do Prêmio Podcast que está bem visível, certo? Valeu e até a próxima. Beleza, voltamos. Muito bem. Tchau. Não. Vamos encerrar com aplausos para nós mesmos. Boa. Então, muito bem. Muito bem. E... Au! Sozinho! Vocês me sabotaram, filhos da puta! Você antecipou, cara! Você se antecipou, maluco! I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.